Você está em casa com a gente, Londê 854, Rádio Estéreo Cidade. FM 96,9, São Paulo. Atlantic Star, é a primeira de hoje. Circles.